Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já estamos com a nossa convidada aí na sala. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ô Marcos, boa noite. Só para eu testar, é Cristina falando. Só para eu testar meu Tá som, tá ok? E os demais? excelente. Tá excelente, Cristina. Tá? Tá, e Obrigada. você tá ótimo, viu? Obrigada. Tá bem, né? Ah, obrigada. Tá joia. Oi, pessoal, vocês conseguiram me ouvir bem? Me dei um retorno, mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? O Djavan é da turma. Silmaria, você é de onde? É do IFCE? Responde aí pra gente. O Djavan é da turma. Luiz Souza. Boa noite, Luiz Souza. Boa Você é noite, professor. professor Marcos. Tudo bom, querido? Tudo em paz, Sempre graças a Deus. acompanhando aqui o nosso debate. Nós vamos Isso, ter a oportunidade. conhecimento nunca é de menos, né? Conhecimento sempre é bom. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. O Eu que Robson agradeço aí a Júnior. oportunidade e a Tá iniciativa. bom. Inclusive, Luiz, muito obrigado. E você está sempre nos nossos debates. No próximo dia 28, nós vamos ter uma palestra da Marcela Crispim. Dia 1º, o Matheus Tremembé. E dia 5, então, é surpresa, né? Que vai ser uma aula espetáculo com Orlângelo e convidados, misturando aí arte e meio ambiente. Vai ser muito bom, com a presença do secretário de Cultura, com a presença do secretário de Meio Ambiente. Vai ser muito legal. Eu vou chamar todos os convidados também para virem. Muito obrigado. O Robson Júnior, nosso aluno lá da Bahia. Eu que agradeço. Tudo bem, Robson? Cristina Nascimento já está na sala. César Filho, boa noite, César Filho, tudo bem? Cláudia Nascimento, boa noite, Cláudia. Cleiton Lino, Djavan Oliveira, Gabriel Campelo. Gabriel, você é de onde, Gabriel? Oi, boa noite. Eu Boa sou noite. aqui do Ceará, de Fortaleza, mas trabalho aqui em Xeramobim, no Cetra. Ah, Sou legal. técnico do Cetra. Muito bem. A Isla Diógenes, minha querida Isla, lá minha aluna lá de projetos sociais, não é Isla? Eu não conheço outra Isla, deve ser a Isla minha aluna. A foto é ela mesmo. Tudo bom, Isla? Boa noite, minha querida. Acho que ela não ouviu. A Leide Farias, boa noite, Leide. Matheus Souza, Silmaria Catiúcia. Silmaria, você é de onde, Silmaria? Olá, boa noite. Estão ouvindo? Estou ouvindo, Eu sou Silmaria. de Tabuleiro do Norte, sou professora da educação básica e eu sou mestranda em geografia pela Universidade do Rio Grande do Norte, UERN Mossoró. Muito bem, Silmaria, muito bem. É, seja bem-vinda aqui à nossa sala, tá bom? Obrigada. Vamos aproveitar. Acredito que tenha citado todo mundo. Vamos dar mais 2 minutinhos, que tem o pessoal mandando mensagem aqui, dizendo que já está entrando. Deixa eu ver aqui. Tudo bom, César? César deu maior força hoje na listagem, é lá de Limoeiro do Norte. Tudo bem, professor? Tudo bom, né, César? Um abraço, Tudo? querido. Não. Zaismar entrando também. César, tira sua imagem para ficar mais. A gente pegar um pouco mais de. Não ficar falhando. A Bárbara Caroline. Deixa eu ver quem é a Bárbara Caroline. Tudo bom, Bárbara? Você é do IFCE, Bárbara? Às vezes responde aqui no chat. Daqui a pouco ela vai responder. Muito bem. Vamos iniciar. A Cristina Nascimento já está aqui. Cristina, você tem como colocar a sua apresentação? Já agora. Pode colocar. Tem uma música tocando. Tem, filha, porque esse horário aqui no meu prédio sempre tem orações. Ou não? Tem uma música tocando. É, meu filho, é a oração do povo. Aí eu não posso, né, meu filho? Pela hóstia. Deixa eu ver. Ô, Projetar, não. Cristina, hã? Consegui projetar? Espera aí, só um minuto. Só um. Conseguiu? Deixa eu ver agora. Agora vai. Pronto. Foi? Perfeito. Deixa eu ver. Tá perfeito, viu, Cristiano? Perfeito. Ah. Passa, a Bárbara é minha filha, viu? Muito bem, Passa, Augusto, etc. eu fiz a mobilização também, viu, Marco? Legal. Ah, legal, legal. Legal. Interessante. Eu vou entrar aqui na outra conta também. Muito bem, pessoal. Antes da Cristina iniciar, eu quero fazer uma referência, até porque a própria confirmação da presença da Cristina Nascimento já demonstra o compromisso dela com a causa, né? O SETRA, eu tenho a honra também de fazer parte, conselho do SETRA, essa semana perdeu o seu grande fundador, Dr. Antônio Pinheiro. Eu até pensei, depois, remarcar com a Cristina, né? Outro dia, porque nós ficamos muito consternados com toda essa situação. Mas eu imaginei que, conhecendo o Pinheiro como eu conheci, e a Cristina muito mais que eu tenho certeza que ele tinha e tem, aonde estiver, um sentimento que nós temos que continuar. que as coisas não podem parar e que a gente tem um compromisso muito maior que o indivíduo, que a pessoa. Então, a causa do semiárido, a causa do CETRA, ela é maior do que qualquer indivíduo. Mas aqui também fica a minha homenagem, fica o meu reconhecimento e fica também o meu sentimento, não só para me fazer um CETRA, mas também para todos, porque o Pinheiro foi o grande, vamos dizer assim, iniciador da luta pela reforma agrária do Ceará, conquistando muitas bandeiras para o povo do campo, para o trabalhador e para a trabalhadora. Então, essa homenagem, Cristina, é justa, ela é necessária para a gente compreender que nós estamos aqui, mas estamos pelo compromisso, estamos pela vontade. Eu sei, lhe conhecendo, que eu já lhe conheço, eu sou uns 2 anos mais velho que você, né? Deve ser. Lhe conhecendo do jeito que eu lhe conheço, eu sei que por dentro você está triste, eu sei que todos nós estamos tristes, mas estamos aqui. E o Pinheiro presente. O Pinheiro sempre presente na luta pela reforma agrária. Então, Cristina, se sinta à vontade. Aqui nós temos, além dos estudantes, outras pessoas convidadas. Acredito que será um debate, inclusive a apresentação que você enviou, os alunos já têm, sabe? Já deram uma lida. E fique à vontade, minha querida. Eu vou, à medida do possível, fazer uma mediação aqui entre as perguntas que às vezes são escritas e algumas pessoas que resolvem falar, tá certo? Fique à vontade, boa noite, um abraço, querida. Boa noite, tá me ouvindo? Estou, perfeitamente, viu? A música diminuiu, né? Gente, boa noite. Primeiro, agradecer ao Marcos, né, esse grande guerreiro. Ele, aonde ele vai, ele arrasta a gente, né? Ele tem essa militância e essa vontade muito intensa de muita transformação, e eu acho muito bacana. Acho que onde o Marcos passa, ele passa como um furacão, né? Ainda mais quando ele fica, e aqui no IFCE ele tem essa perspectiva desse fincar, né? E eu acho que foi um grande ganho e será muito maior ainda no processo que se dá caminhada, né? Então, queria agradecer ao Marcos, agradecer a todos que compõem a instituição, né? O núcleo de audiovisual também, né? E esse curso em especial, nesse momento de pandemia, nesse momento do isolamento social, acho que é muito bacana hospitar as pessoas a debater outros temas, né, e debater outras questões. Então, isso é muito importante. A outra referência, o Marcos já fez, eu realmente, Marcos, eu ontem cheguei a pensar em te pedir, mas aí eu lembrei que na sequência era a Maristela, podia não estar ainda de forma organizada, e como eu já tinha passado a apresentação, a gente já estava com tudo construído, e é uma base de onde eu piso, né? Então, para mim, não seria tão complicado participar. Na verdade, nos alimenta também nesse momento. Então, fazendo fala, eu quero dizer a vocês de onde eu venho, para vocês entenderem também a minha fala, né? Então, eu... Cris. Vamos fazer essa palestra em homenagem ao nosso Pinheiro. Pronto, dedicar ao Pinheiro e dedicar a outros companheiros, né? Ontem, a gente... mesmo à distância, né, acompanhamos o sepultamento do Dr. Pinheiro de Freitas. Pinheiro, ele foi um dos primeiros advogados da luta pela reforma agrária no estado do Ceará, no final da década de 70, início da década de 80, né, junto com as comunidades eclesiais de base, com o movimento sindical que estava no seu processo de renovação. Pinheiro foi ser esse advogado a serviço do povo e a serviço de uma causa que é a luta pela terra. Então, a história da reforma agrária no Ceará é a história, ela tem essa grande identidade com a história e a trajetória pessoal, profissional e política do Dr. Pinheiro. E a ele eu dedico, como também hoje, 5 de maio, Augustão está aí, Augusto é da nossa equipe do CETRA, um técnico de uma trajetória histórica extraordinária, na área, mas ele me mandou mensagem lembrando que hoje também é o dia do 25 de maio, o dia do assentamento, que é um dos primeiros assentamentos também aqui do estado do Ceará, um dos maiores que fica agregando ali Madalena, Quixerá, Mobim. Então, Quixadá, Quixerá, Mobim, então é um assentamento muito importante. Importante, né? E hoje é um dia que marca também essa luta da terra, essa luta por essa que foi a luta desse assentamento, né? E também o próprio movimento Sem Terra tem uma grande interação com o 25 de maio. Então, hoje é um dia importante, é um dia histórico, e vamos lá. Então, gente, eu tô só com a minha tela aqui, viu, Marcos? Quando eu for tiver faltando aí uns 5 minutos, tu me avisa para eu poder ir conversando aqui. E eu converso muito, tá, minha gente? Então, não sei se eu já conheço algum de vocês, além do Gabriel e do Marcos e o Augusto, mas quem já me viu falando sabe que eu acabo falando um pouco. Digo que vou falar pouco, nem vou mais dizer que não falo muito, mas vou logo assumindo essa minha perspectiva de fala. Então, eu sou do CETRA, que é essa ONG que tem 38 anos aqui no estado do Ceará, que tem uma relação histórica com a luta pela terra, e nos últimos 20 anos, nessa ação mais direta do trabalho com a convivência com o semiárido, com a agroecologia, com a agricultura familiar, e principalmente na defesa dos direitos dos povos do campo. Então, essa tem sido muito a nossa trajetória. A minha trajetória, quando eu cheguei no CETRA, ela vai já nessa perspectiva, né, de trabalhar o rural, trabalhar o espaço rural como espaço de gente, espaço de possibilidades, e não espaço da negação. Por conta de estar no CETRA, eu também faço parte da Articulação de Semiárido Brasileiro, que é a ASA, acho que alguns devem conhecer. A ASA é a grande articulação que, há 20 anos atrás, deu início ao grande programa de formação e mobilização social, que na hora eu vou dizer, que é o programa 1 milhão de cisternas, que certamente, quem não tem, já viu uma cisterna no interior, né, no sertão. E é dessa articulação que vem mobilizando, que vem voando aí, como está a nossa arte aí, a logomarca da ASA, esses 20 anos aí no semiárido brasileiro e fazendo algumas transformações. Cris, e a minha fala... Cris, oi? Deixa eu só fazer um destaque que é importante. Acabou de entrar o meu parceiro, companheiro, o professor Felipe Rocha, viu? Já está na sala aqui também, viu? Ah, tá. Obrigada, professor, por estar participando desse momento conosco. A minha fala, né, o meu tema é convivência com o semiárido. E aí eu trouxe para vocês, na verdade, falar da convivência com o semiárido a partir da narrativa que a gente tem construído enquanto CETRA e enquanto articulação de semiárido brasileiro. A minha formação, sou assistente social, estou fazendo mestrado em políticas públicas e Estado, não sou geógrafa para estar trazendo a dimensão mais geográfica, né, da física do território semiárido. Então, a minha fala é numa leitura mais política, mais social e também econômica, na perspectiva da agricultura familiar. Então, minha fala vai nesse sentido e a minha apresentação que vocês... Eu disse até que eu prefiro passar de ativa do que necessariamente uma apresentação toda encadeada, né, que você vai discorrendo a partir do início, meio e fim. Então, faz parte dessa narrativa. A gente parte com um contraste, né, que são histórias de secas, histórias de contextos de seca no nosso semiárido, onde nós já chegamos a registrar, isso existe nos registros históricos, cerca de 1 milhão de mortos. Se a gente imaginar as secas, principalmente ali do final do século XX, nós tivemos, por exemplo, na seca de 74 a 83, né, uma das secas mais severas do último século, né, dependendo da área, vemos, né, em relação a doenças relacionadas à água, né, e se... Tem registros, inclusive, de mais de 1 milhão, porque leva-se em consideração a outras doenças, né? Não se separa o que é só relacionado à falta de água ou à água sem qualidade, e a anemia é cravada. Tem uma forte relação com as expressões sociais decorrentes da seca, né? E aí a gente vai explicar um pouco depois que não é uma necessariamente decorrente da seca, mas até o final do século XX foi sempre essa visão. O Nordeste, o semiárido é seco, o semiárido tem seca, e se tem seca, tem fome, tem miséria e tem morte. Algo numa perspectiva até naturalizada do semiárido. E aí nós chegamos, e aí essa apresentação, a gente traz imagens de 2019, nós chegamos em 2019 com a marca de 1 milhão de cisternas. E o contraste na imagem é para mostrar a gente de perspectiva, mas há algo novo nessa virada, nessas relações com as secas e com o contexto da região, que nos permitiu passar, por exemplo, pela grande seca, a primeira grande seca do século XXI, com um sentimento de mais autonomia, de mais possibilidade, de mais sorriso no rosto, e não tivemos nenhum caso registrado de morte em decorrência da escassez, da duplicação da água. Nós trouxemos, claro, nesse contraste, 1 milhão de mortos, 1 milhão de cisternas, porque para nós é um quadro semiárido construído ao longo dessa trajetória dos nossos 20 anos. E aí, o que é importante a gente entender? Que o semiárido, ele tem essa característica, é a característica física, né, geográfica, são as características naturais daqui, da nossa vegetação da Caatinga, do nosso chuva, elas sempre aconteceram na existência dessa região, né? E aí, o registro de secas, eu tomei aqui como referência um estudo que a ASA faz, nós temos secas registradas aí desde a chegada, a invasão dos portugueses aqui no nosso Brasil, pelo nosso Nordeste, né? E aí, a partir dos jesuítas, né, que vão dizer que vão registrar isso, teve um momento que não tinha água, as populações indígenas caminhavam desesperadas para o litoral, e aí começa esses registros. Então, a seca nunca foi algo assim, a novidade, esse ano tem seca, não, as secas elas sempre aconteceram. Então, a gente entender isso, de que é característica da nossa região. Portanto, ter seca é algo natural e próprio daqui. O que não é natural é a fome, é a sede e a miséria que se atrela como consequência da seca. Então, aí é só para a gente ver os registros, né, de algumas secas. Eu acho que é bacana a gente ver essa imagem aqui. É a primeira imagem que se tem registrada. Essa aqui, vocês estão vendo que eu estou apontando, né, minha gente, aqui, porque eu não estou vendo vocês. Imagem do Rio de Janeiro, 2078. Então, essas imagens, agora são as imagens que sempre o imaginário do sertão, do sertanejo, cabra forte, de essa imagem que a gente vê aqui, para mim, no canto direito acima, que a gente sempre viu nos nossos livros, a gente também foi, enquanto nordestina, assumindo essa imagem como uma imagem acertada, porque nós somos a data de sentimento, que era uma terra de impossibilidades. E aí o que eu vou falar para vocês, na ideia do contraste, é a nossa experiência, que a gente tem construído enquanto narrativa, mas também enquanto vivência da convivência com o semiárido. Essa imagem aqui, ela é na Paraíba, e essa imagem, ela vai, lá na frente nós vamos retornar alguns pedaços dela, mas ela mostra uma perspectiva da convivência, que é a água, você vê as sementes aqui, a água bebê, você vê a cisterna de segunda água aqui, que é água para produção de alimento, e você vê vários agroecossistemas aqui dessa família. Então, essa é uma unidade na perspectiva da convivência com o semiárido, e essa é uma ação que a gente tem construído como um outro olhar para a nossa região. Diferente do que a gente via de seca, a gente hoje consegue ver essa imagem numa perspectiva da positividade também da nossa região, sem negar a nossa trajetória, mas entendendo que nós precisamos nos relacionar diferente com essa região, e esse novo relacionar-se, ele está muito ligado à ideia da convivência com o nosso contexto. O semiárido que nós conhecemos, né, ele Na verdade, o CMA, ele tem suas características, mas ele é determinado por uma portaria do Ministério da Integração, né, que na verdade são os municípios que compõem a base hoje da SUDENE, e são que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e são os municípios que têm, são beneficiados com recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, né, o FNDE. Então, a gente vê aqui que somos 1.200 municípios no território, e a gente tem, então, é algo que, e grande parte dessa população, né, está no semiárido rural, porque na área do grande ainda também tem essa característica, e os municípios estão também nessa característica rural. A seca, ela acontece no contexto de vários povoados também, então, mas a ASA tem trabalhado no âmbito do rural. Isso não quer dizer que o CMA é só rural. Na trajetória da construção do debate da convivência, nós fomos desconstruindo algumas narrativas que firmavam que era o fenômeno natural. E eu combater esse fenômeno natural, muito provavelmente eu não sei o que aconteceu no CMA. Já teve gente que inventou chuva, que inventou como era que fazia chover no semiárido, no sertão. E aí, na verdade, a grande lógica sempre foi do combate. No combater a seca, os governos, né, principalmente a partir da República, eles começam a olhar para cá e criar ideias de combater. E essas ideias do combate, eles estão também muito relacionados à questão do poder econômico e do poder político da região. Vamos reservatório, né, vamos construir estradas. E isso sempre e acontecendo uma... Uma fila enorme. Eu quero agradecer aqui a presença do Azimodo, alusão é o clipe da Cunha, uma perspectiva até para conceituosa do nordestino. Gente, mas... desculpem, é que foram... Felipe Rocha. Tá. As soluções. E na centralidade dessa solução não estavam as pessoas, estavam combater o natural do Nordeste. Então, o problema era que ela tinha que ser combatida. Então, em nome desse combate, que a gente tem os grandes açudes construídos, muitos deles construídos em períodos, inclusive, que no Nordeste foram criados. Então, atrás de comida, por exemplo, em Fortaleza, e esse período foi um período em que os trabalhos eram sempre construir açudes, ter as emergências, né? E muitas delas, ou a grande parte delas, dessas ações, aconteceram nas... foram vários assentamentos. Esses assentamentos contêm açudes, não porque foi depois do assentamento, mas porque já tinham esses açudes construídos, inclusive, bem antes, né, pelos próprios trabalhadores de forma explorada, porque era a forma de quem estava no poder dizer que ali era a forma de se combater, construir os açudes, construir as barragens, abrir estradas, né? Então, era, e a isso nós temos, historicamente se deu o nome de indústria da seca. A indústria, ela tem um produto, né? Cada indústria tem um ramo de produção. E a seca, ela também se tornou um ramo para gerar, para gerar produtos e que gerariam ganhos econômicos a vários grupos que existiam e que dominavam e que hoje, até hoje, dominam a nossa região. Então, quando eu digo precisa de um açude, então o produto é o açude. Eu preciso levar água, então o produto é o carro-pipa. E alguém vem e cria e oferece o carro-pipa. E aí foram sendo criados vários produtos, é a cesta básica, né? Aí alguém cria, não, para pobre não precisa ser coisa boa, não. Vamos botar um feijão qualquer, quem está com fome come qualquer coisa, e foi historicamente assim. Se a gente ouvir a fala, que vários aqui devem ter parentes que vivenciaram essas secas, alguns filhos, meu trabalhou nas últimas frentes de serviço, e várias experiências nós temos de pessoas que a gente colocar, a realidade era... combater, mas combater para uma classe, para um grupo político que já dominava e que permaneceria. E aí a gente tem vários elementos dessa época, né? A gente tem o clientelismo político, né? A cesta básica, a necessidade de sempre ter um grupo lá, as pessoas dependendo daquele grupo político, né? A concentração de terra, a concentração de água, porque quando a água ela era, por exemplo, um açude, ele era construído, ele ficava também ali concentrado, porque não era construído a água, não era a água o produto para entregar. Então, assim, é uma perspectiva, o perspectiva como da seca, ela traz a ideia da concentração de terra, a concentração de água, e reproduz o clientelismo político, reproduz a não cidadania e fortalece cada vez mais a ideia do povo que não tem conhecimento, que tem que ser trabalho para a exceção muito ruim. Então, a gente, nós temos dito, é importante a gente olhar para a nossa região, conhecer e compreender a diversidade do semiárido, permitir-nos a nos aproximar olhares, hábitos e costumes e construir as estratégias do conviver. Então, qual é o grande contraste aí que a gente vem desde aquela primeira imagem? Eu não combato, eu convivo, porque ela é um fenômeno natural. Então, se eu já sei que a seca existe, que inclusive tem estudiosos que dizem que é de 40 em 40 anos, outros colocam um ciclo menor, né, de 40 em 40 anos, no nosso contexto, com esse contexto naturalmente da nossa região. E aí o que a nossa ideia, a nossa base principal é que nós precisamos conviver. A incontrovência externa, ela está nos sujeitos, nos povos que aqui habitam essa região. E aí a gente lembra, lá no início, quando os portugueses invadiram o nosso litoral, invadiram a nossa libertão, mas não se perguntou, não se construiu narrativas a partir dos povos. A história sempre foi contada, pessoas de fora, as pessoas morriam, que não tinha água e que era impossível se produzir aqui. E aí, a base para a construção da ideia da convivência é olhar essas instituições. Quem sai essa ideia, né, dessa convivência. E uma base central da convivência é a ideia de estocar, guardar. Quem já passou uma chuva no sertão, quando começa a chover, eu tenho muito essa lembrança, né? Meus pais levantam, pegam toda e qualquer vasilha que tiver para pegar a água que está caindo lá nas telhas para consumir no dia seguinte. Essa é uma ideia de guardar. As agricultores e as famílias estocar. E esse guardar e esse estocar, eles têm como ideia e como estratégia. Mas muitas vezes eles não têm a condição de guardar, de estocar e de criar condições, inclusive por falta de terra, por falta de água, né? Não tem se for para produzir. Como é que eu guardo? E até no período agora mesmo que a gente está lá, guardada, está secando, está guardando para o ano seguinte. Então, isso é uma ideia nova, não foi o governo com a distribuição do hora de plantar, que não, são ideias milenares que eu guardo para plantar depois. E outra, quando nós estamos falando de semente, nós estamos falando só de semente vegetal, a gente tem também adaptar, quem mais sofreu realmente foram os rebanhos, né? A gente vê que muitos animais não adaptados também há um momento de interesse, como tem aquele animal, ela passa a comprar alimento para a sua dinâmica de vida, né? Então, a ideia da convivência, ela parte disso, de guardar, de estocar, de olhar como é que os agricultores fazem. Então, para nós, as soluções do semiárido, ou não sei nem se o nome seriam soluções, né? Mas a forma da gente superar desafios, elas estão aqui na nossa... que as minas podem ser baratas em uma região, com uma população tão difusa, morando em lugares tão distantes, uma solução, ela vai abranger a todo mundo. Se a gente olhar, por exemplo, os grandes açudes que foram construídos, vai salvar a história das águas. Quem toma, quando tinha água no Castanhão, por exemplo, a água do Castanhão, por exemplo, servia aqui, é isso, nós não precisamos encontrar grandes... saídas. Nós precisamos encontrar saídas contextualizadas e que verdadeiramente a vida dos agricultores. A gente começa a sistematizar essas experiências para que elas se repliquem, para que a gente possa fazer incidência política e que elas possam também ser assumidas como política pública. Porque nós também queremos reafirmar que a perspectiva da convivência, ela também tem que ser uma perspectiva que tem que ser adotada pelo Estado brasileiro. Nós não vamos conseguir construir estratégias de autonomia, de melhor gestão de agroecossistemas das famílias agricultoras, se nós não tivermos um Estado que olhe para essa região na perspectiva das pessoas e que passe a investir em ações e projetos que verdadeiramente transformem vidas e não que negue vida. Nessa ideia, a gente tem um debate político, mas também de espaços de apresentar ações concretas que acontecem, como, por exemplo, a gente viu aí o programa de cisternas. Então, a convivência com o semiárido é viver com lugar, estratégias, mas que não são estratégias de dentro. Até do que a vasilha que antes a gente tinha, agora em tamanho de uma piscina, que se colocava a piscina, né, mais abaixo na terra, e aí se construía aquela água, não tinha tanta evaporação, né, a água permanecia por muito tempo, e ele teve essa ideia de criar esse reservatório que nós chamamos de cisterna de placas. Então, vejam, a nossa grande primeira estratégia para dizer, ó, isso daqui é conviver, e é conviver de forma descentralizada. É água partilhada, não podemos considerar que dizem ainda, quem tem sede tem pressa, e aí isso gerada, não, é para ficar construir investimento e investir muito dinheiro público. Mas efetivamente, uma cisterna, a outra de segunda água, um poço profundo, algo mais para as famílias, é que verdadeiramente são reconhecidos por essas famílias com mais soluções que têm permitido que ela permaneça no lugar. E aqui, essa imagem eu trago muito mais porque essa narrativa que a gente tem construído é uma narrativa que a ASA, né, enquanto um conjunto de entidades da sociedade civil, não é uma criação... A ASA só tem 20 anos, né, mas, na verdade, são trajetórias de organizações gestorais, de movimentos, história do nosso país e da nossa região, que se juntam e que compõem uma rede para uma incidência sobre esse lugar, sobre esse território chamado semiárido. Então, a ASA, hoje, a gente tem a alegria de dizer que existe já 1,5 milhão de cisternas construídas por uma incidência política, uma estratégia. Há necessidade, porque em 99, o IBGE exigia cerca de 1 milhão de pessoas no semiárido sem água, para lembrar que 98 e 99 foi um período de seca também, e a ASA apresenta, né? E aí acho que é importante reafirmar isso, porque é a partir, no governo Fernando Henrique ali no final de 2000, de uma experiência piloto, a partir do governo Lula, sempre que a gente chega aí à casa de 1,5 milhão cisternas de primeira água espalhada no centro brasileiro. Essa, uma das cisternas, o projeto Fome Zero, e que é perspectiva de diálogo, se não foi o governo que disse é isso aqui, não, a ASA tinha uma proposta, apresentou, e o diálogo e a parceria, os enfrentamentos de concepção foram necessários para a gente ir construindo o que hoje existe no semiárido, o programa de cisternas, com orçamento na União. Inclusive, é importante dizer que desde o golpe, né, de 2016, a gente tem aí uma grande... Essa trajetória de incidência política que também vai mudando a perspectiva do Estado de abrir essa região. Então, não dava mais para a gente virar o século olhando e dizendo que a gente tinha que ter carro-pipa, que a gente tinha que ter grandes açudes, porque nós já tínhamos grandes açudes, nós já tínhamos a rota do carro-pipa, e isso não tinha trazido efetivamente perspectiva de vida e de permanência das pessoas. E aí é importante dizer que essa ação ela tem uma outra característica muito importante, que é a identidade enquanto agricultores e agricultoras familiares. Então, anos, essa agricultura familiar, ela comercializa, ela produz para o seu próprio alimento. Então, isso é importante na ideia da convivência. Como é que eu tenho terra, e aí esse é o grande desafio do semiárido ainda, muitas famílias não têm terra nem para ter uma cisterna de primeira água, mas aquelas que têm um pedaço de terra, que tem a cisterna, que tem uma outra água para produzir, se a gente garante possibilidades, as famílias vão construindo suas estratégias e vão construindo suas estratégias de histórias de vida. Não são os outros que têm que dizer qual tem que ser minha trajetória, que eu tenho que ir morar em São Paulo. Não, eu tenho que ter a possibilidade de permanecer nesse lugar. Mas não permanecer por por obrigação, mas permanecer porque eu encontro aqui a possibilidade de uma vida saudável. Então, a vida saudável, se eu não tenho água, se eu não tenho terra, se eu não tenho apoio para a produção, se eu não tenho apoio para a comercialização. Por isso, a estratégia da convivência, ela também passa por esse debate da agricultura familiar e da autonomia das famílias no seu processo de produção. E nesse conjunto todo de debate da convivência, a gente tem essa perspectiva narrativa a partir de algumas ações. Aí, rapidinho, colocar para vocês, que é o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o CMA. Então, em 99, você constrói uma cisterna, nós temos vários documentos, e inicia a cisterna, que é a cisterna de primeiro. A cisterna é um cálculo para uma família de 5 membros, de 5 pessoas, uma média que a gente tem feito, de 5 a 4 pessoas. O período ali de estiagem, né, que a gente tem no final do ano ali, no segundo semestre, né, agosto, setembro, outubro, novembro, é bastante para consumir, beber, cozinhar, não é para tomar banho. E aí a gente sabe que tem outras necessidades no semiárido, mas a gente tem focado nessa primeira água. E é tudo bem, construímos a primeira água. E aí nós partimos para a ideia da produção. Então, o semiárido, que era tido como incapaz de produzir, a gente tem que mostrar que se você disponibiliza água, você disponibiliza intercâmbios, troca de conhecimento, acesso a outros conhecimentos, acesso à informação, acesso às sementes, e às sementes de qualidade, a gente pode ter um semiárido produtivo. E aí nós temos uma terra e duas águas, que eu tenho que ter terra para produzir, né? Eu tenho que ter água também para produzir, e são hoje quase 300 mil famílias no semiárido. Infelizmente o golpe foi em cima principalmente desse programa, mas é um investimento muito importante e que tem gerado, eu lembro da Maristela Crispim, vai estar aqui na passada, mas a Maristela fez ali, ela ainda estava no Diário do Nordeste, em 2016, ali, a gente estava bem no quente da seca, eles fizeram uma caminhada, vou chamar caminhada de percurso, mas uma expedição pelo semiárido, né? E elas foram encontrando o que elas diziam que eram oásis no deserto, né? No meio daquela seca toda, você encontrava quintais verdes, fazendo um contraste com a imagem, né, da nossa vegetação seca, 4 anos de seca, 6 anos de seca seguida. Uma outra ação para nós, é o Cristiano. Oi? Está aqui, por exemplo, nessa área, uma doutora nessa área. Estamos aqui com a nossa diretora de ensino, Alves, também do projeto Paulo Freire. Vamos lá, vamos continuar. Para lá, Cris. Que bom. Então, qual é a nossa ideia? O semiárido, ele precisa estar estruturado para que as famílias possam viver momentos como de seca com mais autonomia. Se eu tenho água ali na minha cisterna, eu vou ter água para beber. Se eu tenho água na minha cisterna, inclusive, eu posso, em alguns casos, ter acontecido, eu reduzo a produção, eu não vou vender, vou produzir só para eu comer e o que vai me servir para acontecer. Dois programas sociais assistencialistas. Estamos falando de programas estruturantes de vida do povo do semiárido. E daí a gente começou, inclusive no diálogo com a Unicef, o programa Cisterna nas escolas. Né? Eu tinha água em casa, mas a criança ia para a escola, não tinha água para fazer a merenda. Não tinha merenda porque não tinha água. Então, a gente começa também a fazer esse trabalho e trazer o debate para dentro da escola, da, na verdade, educação contextualizada. Né? E, inclusive, fazendo a referência à região ali do Vale do Jaguaribe, né? Onde tem a EFA, Escola Familiar, que trabalha na perspectiva da educação contextualizada. O próprio Instituto tem também essa perspectiva, né, das pessoas inseridas no seu território, inseridas no seu contexto. Então, para nós, não foi construir cisterna na escola. Esse nível de convivência nós existe muito. A outra perspectiva, só um minuto. Meu Deus do céu. Mas o programa de sementes também, né? Não dá para pensar no semiárido autônomo se você não tem sementes crioulas, sementes sem veneno, sementes não transgênicas. E a gente tem estimulado muitas casas de sementes, segunda água, a experiência das casas de sementes. Vale do Jaguaribe certamente tem várias casas, água na escola. E para nós, uma outra dimensão importante da ideia da convivência, que é a perspectiva da mobilização. Não é a ASA, enquanto um sujeito político, enquanto um movimento, que vai chegar e dizer, agora nós vamos conviver, a partir de agora é conviver. Não. A ideia da convivência ela tem que surgir da base, dos agricultores e das agricultoras. E a nossa estratégia para que isso seja construído a partir das suas experiências, a gente entende que a ideia do intercâmbio é uma ideia que pode fazer uma realidade, como é que o outro faz e como é que eu vou adaptando também essas experiências na minha realidade. Então, veja a diferença. Nós estamos falando de um projeto de convivência que tem como centralidade os sujeitos dessa região. Então, nós não estamos pensando em grandes infraestruturas, em empresas que vêm fazer. Inclusive, é importante ver aqui, as cisternas elas são construídas por agricultores, por cisterneiras mulheres, cisterneiros homens, mas são todos do ambiente rural. Então, isso é importante da gente perceber, que isso é a mudança de fazer, a dinâmica de troca. Aqui é um intercâmbio, são encontros, é mobilização, né? E para nós, é esse intercâmbio de experiência. E aí, se você falar com um agricultor que foi no intercâmbio, você vai ouvir muitas experiências bacanas, porque teve gente que começou a retomar um quintal produtivo a partir de uma outra realidade que viu e que foi adaptando também na sua realidade. Então, o intercâmbio, a troca de conhecimento, a construção de conhecimento, imagine a gente falar construção de conhecimento, valorizando os saberes dos povos, é algo muito inovador. Porque nós crescemos, nós estudamos, nos vendo como do analfabeto, do não saber, do não... Nós tínhamos que vir de fora, e a gente foi sim do intercâmbio, internacionais, esse aqui foi intercâmbio, foi feito também, a ASA tem feito uma parceria com a FAO, a gente teve intercâmbio na Guatemala, em El Salvador, no México, na Argentina, na África, da ideia, quando precisa sistematizar, é essa ideia de construção de conhecimento, que também é uma base muito forte da nossa perspectiva de convivência com o semiárido. Então, para nós é importante saber como é que os agricultores, como é que as famílias agricultoras, elas são com a natureza, quais são os olhares que ela tem de conviver, foi nessa trajetória política, é um contra o outro, é visão de mundo, é visão política sobre o território que tem nos permitido construir com os agricultores e as agricultoras essas questões. Uma outra dimensão é que os nossos saberes, as nossas experiências, são sempre as nossas, por quem vem de fora e diz como é que é aqui. E aos povos tradicionais, aos povos indígenas, aos povos, a diversidade dos povos do semiárido a contarem suas histórias, a contar suas narrativas sobre essa região. E aí a gente tem formação de experiência, projetos governamentais têm assumido muito essa prática da sistematização, do boletim de experiência, na perspectiva da comunicação popular, e saiu a lamparina que a gente chama aqui no Ceará. E no encontro que a gente fez, que a gente chama de agricultores experimentadores, eles diziam que o candeeiro é isso, é uma luz que ilumina, que leva as falas deles e delas. Né? Então, essa também é uma base importante da nossa perspectiva. E, já caminhando para finalizar, dizer para vocês que nessa nossa trajetória, para nós é muito importante reafirmar o papel do Estado brasileiro. Então, assim... Construir 1 milhão de cisternas era uma loucura em 2019, imagina aí, seria, se a gente não tivesse pautado, se a gente não tivesse dialogado e se a gente não tivesse efetivamente no país um momento histórico com todos os eles aconteciam, foi um momento na perspectiva alta, mas nós não queríamos, não. Nós queremos um programa e uma ação no semiárido que, inclusive, o controle social esteja e que seja transparente. O programa que não conhece. E hoje, 1.500.000 cisternas, nós temos 1 milhão de famílias, 1 milhão de cadastro desse mesmo tipo aqui, que é um sistema que foi criado exatamente. Eu sei onde está. Ela tem um número, tem quem construiu, ela tem um georreferenciamento e eu sei onde essa infraestrutura ela se encontra. Então, para nós, isso sempre foi muito importante. Porque garantiu cada vez mais esse exercício E a transparência, porque também nós tivemos, é importante dizer, que para nós sempre foi fundamental a participação da sociedade civil, inclusive na execução dos programas. A ASA, através da sua OCIP, a P1MC, talvez não, certamente é uma das entidades que mais gerenciou recurso público na execução de programas. E para nós, prestar conta com o termo de recebimento, além da prestação contábil, para nós sempre foi muito importante, porque nós não queríamos que essa rede, que hoje tem 20 anos, ela poderia ter sido quebrada e ter deixado de existir com o primeiro mandato do governo Lula, por exemplo, quando a gente teve os primeiros contratos. Se a gente não tivesse uma gestão, se a gente também não construísse a nossa capacidade de gestão. Então, pensar essa região é pensar todas as os entrelaços que ela demanda, tanto com a morte, e nós queremos conviver com a vida. Porque nós já convivemos com a indústria da seca e nós não queríamos ter essa reprodução na nossa ação. Pelo contrário, nós queríamos construir saídas a partir do nosso lugar. Claro que teve momentos em que são fantásticos, exemplo para dizer a vocês que essa vivência com o semiárido, ele não estaria em exercício, especialmente a partir da nossa intervenção, se nós não tivéssemos construído uma grande capacidade mobilizadora na região. E aí foi para a gente começamos a ação efetiva. Tiveram nessas mobilizações, já tinham suas cisternas, mas a gente sabia que ela era importantíssima. Então, a mobilização social, a construção, não são os nossos direitos para defender o direito da trabalhadora, mas especialmente nós temos discutido muito essa ideia de que não há convivência com o semiárido se a gente não tiver democracia. Não há convivência com o semiárido se a gente não tiver participação social, porque é esse movimento que tem nos permitido a incidência política. Que não tem espaço para o projeto estar em perigo. Eles dizem de continuidade. Se você olhar, você andar pelo sábado, você andar pelo junto aos agricultores, você vai ver como quem tem uma cisterna, por exemplo, nesse período agora de pandemia, que eu quero terminar com a pandemia, nós, no sertão, principalmente essas famílias que tanto com sistemas mais estruturados, elas estão passando, inclusive pelo momento de pandemia, com mais tranquilidade, inclusive produzindo e comendo o alimento que estão produzindo, e alimentos sem veneno. Então, a gente tem dito que seria do nosso semiárido se nós não tivéssemos 1 milhão de cisternas construídas, inclusive para ter acesso à água para lavar a mão, né, nesse momento em que nos exige essa necessidade básica de lavar a mão com água e sabão. Então, imagine se essa água que hoje está partilhada nas cisternas, elas estivessem concentradas num grande reservatório. Como é que essas famílias teriam acesso? Lá, como a gente diz no Cafundó, né, Augusto? Lá no Jó, tem uma comunidade chamada que a gente construiu, jumento, a gente levou, ter facilitação nessa região. Isso não é pedir esmola, é da necessidade, mas também da valorização da nossa população, e é, sobretudo, a gente ter clareza de que nós somos parte importante do nosso país. Portanto, nós exigimos e precisamos exigir que essa parcela da população que historicamente foi negada de seus direitos, ela possa ter esse direito assegurado pelo Estado brasileiro. Isso é constitucional, direito à alimentação, direito à água, direito à terra. Então, isso nós precisamos estar muito firme e muito consolidado nessa história. Então, esse é um momento também de muito embate nosso, porque para nós o Estado precisa estar presente, o governo, o Estado tem que estar ausente. O Estado retrai de novo com a perspectiva do assistencialismo, né? Então, para nós, ele precisa vir, não sei. Olha para como se a gente fosse um momento de seca também, né? Bem, um exemplo bem louco, mas é na ideia de que se as famílias estivessem hoje casa, comida, água, as famílias e a educação constitucionais, e nós não podemos abrir mão. Então, a reforma agrária é importantíssima para o semiárido, nós ainda temos muitas famílias sem terra. A expressão das periferias nas grandes cidades, inclusive Fortaleza, a expressão desse déficit que nós temos, inclusive no meio rural. Nós precisamos ter garantia de programas de acesso à água. Nós queremos produzir alimento. Nós não queremos que o agronegócio produza a comida que vem para nós, porque eles não produzem. O que eles produzem é, são grãos, são para exportação. E a agricultura familiar, ela produz aqui. Então, a nossa ideia da convivência com o semiárido, ela parte essencialmente das experiências do seu povo. Por isso, eu finalizo dizendo a vocês que eu vim contar essa a partir do lugar que eu atuo, lugar da minha militância, olhar de quem é a total natureza de um território. E esse território é diversidade. Uma diversidade de identidades, também perspectiva, povos indígenas, povos quilombolas, povos de terreiro, ciganos, uma diversidade. E é essa diversidade que nos fortalece, porque é na diversidade que a gente encontra a fortaleza da nossa construção de unidade de um território, e esse território que a gente acredita e que a gente luta, que a gente resiste junto com todos nessa defesa. Então, Marcos e demais, eu devo ter avançado demais, porque, como eu disse, eu falo muito, e espero, de alguma forma, ter trazido... Não, querida. ...para vocês a conhecerem mais. Tem o site do CETRA, que é CETRA, as redes sociais CETRA, CETRA Ceará, a gente tem a Articulação Sem Brasileiro, todos os estados da Casa Paraíba, temos fórum regional pela Vila. Esses movimentos que a gente foi por essa trajetória, por esse caminho. Muito bem, Cristina. Que hoje, essa categoria, conviver com o semiárido, não é algo mais só de um sonho. A gente sabe que é possível porque nós experimentamos e nós já construímos essa possibilidade. Obrigada e estou aqui à disposição para o diálogo. Olha, minha querida, você acendeu aqui o fogo da fogueira, viu? Nós temos vários questionamentos. Pessoas. Quando nós 21 pessoas, agora temos 30 pessoas. Entrou agora o Thiago, lá de Juazeiro do Norte, lá do Cariri. E aí eu falava, nós já estamos aí com um professor também de biologia, valeu, João, estamos com vários coordenadores, é necessário que a gente repita. Só o nascimento está aqui, já e o começo dela, porque eu e ela fazemos CETRA, eu sou do conselho diretor do CETRA, e ela coordenadora técnica do CETRA, e tivemos aí com essa COVID, o falecimento é uma das mortes da Rio, e isso é a segunda. Então, a gente até pensou em adiar, mas a Cristina com essa capa para domingo. Se não tem a oportunidade de fazer os rituais de passagem, os rituais de aceitação. Então, você fazer a Olimpíada de Freitas, com certeza. A Maria Efigênia, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler alguma coisa. As câmeras, que é para a Cristina poder ouvir bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, não está, Cris? Sim, está. Sobre os campos de concentração de 1930, como esses lugares, aglomerações, eram chamados, visto que essa terminologia veio depois dos campos de concentração da Alemanha. Esse assunto me daria de falar a matéria. Voltando aí, Cris, a professora Efigênia, além de pedagoga, também escritora, artista, uma grande contadora de história. Prazer, Frene. A Tatiane, professor, tem como me passar esse material? Tem sim, da ONG Flor do Piquet, aluna de zootecnia, 10º semestre do IFCRA. Cris, a gente pode passar nessa essa sua apresentação sem problema, né? César Filho, o César Filho vai já fazer uma pergunta. A Silmária também, eu sei que o convite vai, inclusive, virar o Suba, é um dos municípios que está no processo de desertificação, de convivência com semiárido, pela ASA e outras instituições e ONGs, ou seja, existem outras. as leis de gestão de recursos hídricos falavam que era possível você ter uma água privada. Hoje, ninguém pode ser dono. É um espelho que poderá acontecer se for privatizado. É uma opção do Mário Sérgio Cortella, que ele fala da diferença de crise e drama. E eu penso assim, hoje, com todas as tecnologias que nós temos, de não pode mais ter drama, praticamente. Tudo isso é uma coisa que pode ser evitada, mas infelizmente devido ao desleixo de alguns colocações que eu queria falar e pela... Convido agora a professora Raquel, amiga lá do Instituto Federal, e ela fez alguns questionamentos, né? E aproveitar também e dar uma palavra para você. Com a palavra, professora Raquel. Vou falar com a Cristina. Tá certo, pode deixar. Posso falar? Pode falar, Raquel. Olá, feliz, né, pela oportunidade de falar. Principalmente nossos alunos, né, ter conhecimento sobre essas informações, né? Como o professor Marco falou, eu sou professora lá do campus, parte da minha dos hídricos, né? O desenho que eu fiz foi sobre a questão das tecnologias de convivência com o semiárido, né? A transposição do Rio São Francisco está chegando no Ceará, né? E essa é a minha primeira questão dessas cisternas. Quem é que faz a manutenção da água, assim, quem é que vê a qualidade da água? Porque passa muito tempo a fazer isso, não sei, isso eu quero por curiosidade mesmo, ou realmente eu não vejo, ou porque não tem essas, né, duro, né, de onde eu moro, é como poços, né, então tá tendo vários problemas de afundamento de terreno na Paraíba, esses desenvolvimentos aqui, tá, todos os pacientes, viu? Obrigada. Com a palavra agora para o professor, né, dos nossos alunos, os demais alunos cursos presentes, né, professora Efigênia, professor João, professora Raquel. É um prazer estar aqui discutindo, né? Só um questionamento que, se de repente você pudesse falar um questionamento, né? Com a tecnologia que foi projetos sociais e teve uma equipe de um building, etc. Desenvolveu, né? Implementou. O Silvio Marcos falou, vocês já implementaram mais de 600 biogestores. Tem um know-how gigantesco com isso. E projetaram. É assim, impacta mesmo na vida do Sérgio. Falei para o professor Marcos, agradecendo sempre. Parabéns, live. Um abraço, professor. O professor falou aqui, pesquisa premiada internacionalmente. Inclusive, a Cristina teve um contato com a coordenada pelo professor. Para levar o centro para o Jaguaribe, né? Que a Cristina está muito para a região norte, vamos levar também para a região do Jaguaribe. Fazer maximamente com o centro. E esse projeto que o professor Felipe e eu estamos com a nossa de ensino lá do Instituto Federal. Professor Fene, gostei muito de uma fala politizada, uma fala muito de quem realmente pode estar no chão, de estar lutando. Eu senti muito isso na sua fala. Eu trabalhava na Secretaria de Trabalho longe nesse sentido, né? O projeto Eu Sou Cidadão Amigos da Leitura também trabalhava campanhas. Dentro disso, a partir de um viés, não gosto muito claro, precisamos sim manter viva essa militância para que essas políticas públicas elas não sejam é uma temática, eu tenho lido algumas coisas, mas eu não tenho encontrado muito material, especialmente sobre o campo de concentração de Buriti, no Crato. Eu queria saber se você, antes, como era que esses campos de concentração eram chamados, só abarracamento, porque foi a opção que eu encontrei, e como a temática que eu estou vendo. Com os autores que eu possa visitar para ver essas questões. Parabenizar essas palestras tão interessantes que ele tem trazido, tá? São de grande aprendizado para todos nós. E situações que nós somos do semiárido, dessa militância. Acho que é um trabalho para todos bem interessante. Obrigada, Cristina. Cristina, vou botar só o Augusto, porque senão fica muitas perguntas para você lá. Vou partilhar com a Cristina nesse momento. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas décadas de 80, naquelas secas de 80, né? E realmente você colocou muito bem, Cristina. Realmente era desse jeito, né? Era feito aqueles açudes, pequenos açudes, nas áreas dos fazendeiros, para as outras fazendas, para os outros. Meio anela, no acampamento, né? Isso aí era muito difícil para o trabalhador. E naquelas épocas ele recebia uma cesta básica, que era descontado no seu salário, que era de 15 reais e era 15 cruzeiros e 300 na época, né? O pior é que eles recebiam esse dinheiro e era descontado nessa cesta, e nessa cesta realmente os alimentos não eram alimentos de qualidade. O feijão, como você colocou, realmente era um feijão duro, que custava mais. A ASA traz para a gente uma coisa muito importante, né? Uma coisa pautada. Nós tivemos exatamente as cisternas, que essas cisternas, a cisterna de primeira água, a cisterna de segunda água, são cisternas que realmente vai ao encontro dos trabalhadores, vai de acordo com a realidade da comunidade. Isso aí é muito bacana. Temos a cisterna, teve também uma coisa que eu queria lembrar você aqui, dos barreiros trincheira, que o barreiro trincheira hoje, ele é uma facilidade para os animais beber água, né? Tem as barragens subterrâneas também, que é aqui viver com... Então, Cristina, sei para a sua ação muito nosso fundador, né? Nós estamos passando por esse momento de muita tristeza, mas que você traz uma fala muito bacana, muito interessante, e parabéns para você, né? Na verdade, você coloca muito bem. Uma coisa também que nós trabalhamos hoje, que é também uma convivência com o semeado, é a questão das feiras, as pequenas feiras, né? As feiras dos agricultores, trazendo o seu próprio capital. Então, isso é interessante. Bom, né? E, primeiro, assim, agradecer e retorno para o Marcos, né? Acho que foi a Efigênia que falou da militância. Eu disse ele porque realmente é um tema que eu falo com mais verdade, né? E me coloco nessa condição de quem está também, não só na Record, mas também estudando para dar essas questões. E aí, uma primeira questão que eu queria trazer César. Eu queria trazer o César, colocou, né, dessas questões. César Filho. Olha, assim, de que hoje a gente tem vários recursos usados para ajudar. Não existia a vontade política, não existia a determinação de que eu tinha que resolver o problema da fome e da sede. Né? A seca é um fenômeno natural, ela não é evitável. Agora, a fome e a sede, elas são evitáveis. Então, é essa a grande base também do nosso embate político, por exemplo, do combate à seca e da convivência. Eu não posso combater algo, mas eu posso minimizar. O Estado do Ceará tem aí o Comitê de Resposta à Seca, de preparação para que para os seus processos e sem passar fome, sem passar fome. Porque a seca e fome são consequências políticas e não naturais. Então, esse é o entendimento para nós, que não é de agora, é o entendimento desde José de Castro, né, que a fome não é a fome e seca, assim, posso combater. Não precisa de ação política que queira realmente efetivar isso, é que causa a miséria e a fome no nosso país, né? As grandes desigualdades, especialmente na nossa região. Mas é isso, as tecnologias nem sempre foram pensadas e desenvolvidas para estar a serviço do povo. Elas foram criadas e fortalecidas para cada vez mais aumentar a concentração, né? Então, essa é a primeira questão que eu queria trazer. A outra que a professora Raquel traz, né, que outras tecnologias, né, como é que é a manutenção. Então, as tecnologias sociais, como vemos com o semiárido, hoje a gente... Primeiro assim, tecnologia social, ela não só são as cisternas, existe um leque, né? Então, tem categoria da para o Estado a partir desse reconhecimento e essa definição. Então, conceito que são tecnologias de baixo custo, de fácil replicação e que ela tenha efetividade e economicidade, né? E que ela seja possível de melhorar efetivamente a vida das famílias, das populações. É tanto uma cisterna, uma tecnologia que pode ser um capital. Então, esse é um recorte que a ASA faz. Então, nós tínhamos trabalhado inicialmente com tecnologia de água de chuva. E aí, essas tecnologias de água de chuva possibilitam as famílias estocar água, guardar água, né? Então, para a gente É, isso é algo muito importante, que são tecnologias que se adaptam e são adaptadas e são construídas a partir do semiárido. Agora, o grande detalhe também é que a gestão dessas tecnologias, elas são gestões familiares. Então, a cisterna de primeira água, ela tem um bombeamento, tudo sabe o que eu estou falando, ela é pintada, né? Ela fica dentro, uma parte na evaporação, né? Então, as famílias se apropriam. Então, a gestão da cisterna, ela é feita pelas famílias. O que, que a gente tem buscado articular estado por estado? Pandemia, que também precisam ser orientadas. Mas nós temos um curso chamado Gerenciamento de Recursos Hídricos, a Karina, que está aqui nos assistindo, é uma monitora, foi uma monitora aí de IGRH, que a gente chama, isso que a gente quer ir lá de cisterna. Então, todos os cuidados, como também as cisternas, e aí fica, né, porque a ASA não tem um processo de acompanhamento depois, né, mas essas famílias, elas fazem o manejo da sua própria tecnologia. E chuva, né, água, é que tem sido muito importante. A outra, aí assim, a gente tem outras tecnologias que são reconhecidas pelo governo, desenvolvimento da cidadania, eles têm umas formas que financia, que aí usa inserir o sistema de reuso de água como uma tecnologia social, não de captação, mas que a gente está chamando de produção de água, para a produção de alimentos em quintais produtivos, né? Então, essa tecnologia também ela passa a incorporar o leque de tecnologias possível investimento de federal. E o que mais o prefeito pedia no Rebundos, esse também é um grande desafio, né? Porque é isso, você acaba perfurando muitos poços sem um planejamento, e isso pode também ter consequências ambientais muito fortes. Então, o que a ASA não traz o poço com tecnologia, não é atingido com os governos, com o aglomerado do CISAC, no CA, né, que com as adutoras, e outras experiências, ela pode também ser uma água, que pode não ser água de bebê, mas pode ser água para os outros afazeres domésticos, né? Porque a gente tem dito, nós queremos água para lavar o osso, como todo acesso à água, que também nem todo mundo tem, mas que a gente não, né? Essa é a dados dos poços, elas ficam na Secretaria de Recursos Hídricos. Antes ela tinha uma relação muito grande com no Ceará, por exemplo, com o São José, mas hoje ela está totalmente na Secretaria de Recursos Hídricos. Em relação aos biodigestores, professor Felipe, realmente a gente tem feito um trabalho nesse campo, fala dos agricultores e das agricultoras, sexta-feira, etc. Toda sexta-feira a gente tem uma live, chama Live Livre, que todo mundo que participa a gente vai chamando ali para poder dialogar. E uma agricultora conversou com a gente, e ela dizendo que faz 2 anos que ela não sabe o que é gastar dinheiro com gás de cozinha. Então, se a gente coloca isso no papel, o clima econômico para a família. E eu tenho aquele biodigestor ali, não só para produzir gás, né? Por isso, talvez, eu não sei se foi o reuso ou foi o biodigestor que vocês foram conhecer. Mas esse reuso... Não, ainda não conheço. Ainda não. Para produzir o gás, como ele tem produzido muito insumo para a produção nos quintais. Então, quando a gente não pode avaliar só o fogo que está ali aceso. A gente precisa avaliar o contexto todo, o impacto todo que ele tem. Aumenta a tecnologia. E aí, eu passei aqui da professora Raquel, só para falar. Tem uma coisa relacionada à história dos campos de concentração. Foi a Figenia que falou. Eu realmente, a Figenia, vou ficar devendo, mas eu posso buscar e passar para o Marcos me mandar também em contato, para a gente trocar algumas ideias. Eu também tenho estudado sobre a seca, mas esse recorte dos campos de concentração, especialmente no Cariri, dado muito é regional, principalmente em novembro, faz o europeu, né? E lá no açude Patu. Né? Então, tem várias pessoas que têm dialogado, mas eu posso encontrar a referência para poder lhe mandar nessa perspectiva. E a outra que a Raquel fala sobre a transposição, né? Primeiro, deixar para vocês que a transposição de São Francisco, a ASA, no que nós estamos sede, a ASA trouxe, na mesma retórica, a ideia de que quem tem sede tem pressa. Essa água não era para quem estava com sede. Essa água, ela tem um destino que é muito mais para o agronegócio, para o hidronegócio, para o Porto do Pecém, para várias atividades econômicas que, na maioria das vezes, têm gerado mais desigualdade do que perspectiva de garantia social. Então, nós tivemos sempre esse questionamento. E as populações abrem para as posições seriais. Nós fizemos essa crítica, essa é uma crítica na época da presidente de hoje. Ainda tem 350 mil famílias sem saneamento. Nós poderemos ser a região que mais produz alimento agroecológico, né? E aí eu também quero trazer isso, que para nós não existe convivência se não for na perspectiva da agroecologia, não só na produção, sem agenda, sem tecnologia, sem juventude, não agroecologia. Então nós temos que olhar o meio rural, o campo, na sua diversidade. Para nós a agroecologia é que tem uma inteira relação para a convivência. Nós, na última seca, nós tivemos uma maior, de várias feiras agroecológicas acontecendo, iniciando. Nós tivemos, inclusive, o Marcos e a Andréa já na feira do CETRA, e o Augusto é nosso locutor oficial aqui na sede em Fortaleza. E é isso, foi o contraste, a seca acontecendo e os agricultores e agricultoras com suas tecnologias dando alimento. Eu tenho dito, inclusive, isso. Os agricultores têm feito o trajeto contrário dos personagens da Raquel de Queiroz, que vinham de Quixadá alimento, e agora eles fazem ofertando alimento de qualidade. Depois você comenta. A Andréa Mello, ela me ajuda a cometer menos erros. Então, para chamar atenção, eu diria, Augusto, por favor, porque a professora Figueira tem muito, pode colocar aqui no grupo, porque depois até ela pode contatar contigo. Cara, super. E aí, inovação e serviço social. A Efigênia faz uma convidada também a participar. Quarta de sete, às 19 horas, vai fazer uma aula apresentando as peças. Chamo o professor Felipe, é um professor já bastante. Então, eu vou dizer, ou seja, André já fiz aqui com a Efigênia. O Luiz. O Luiz pergunta qual é o link. Não é isso, Felipe? É dia 2 de junho. Então, dia 1 vamos ter uma palestra super interessante. Dia 28 agora, de novidade, né? Que a aula espetáculo com Orlângelo Leal, Jarito Prepara, para forró. O Thiago. Vai ser transmitido no site do CETRA, a TVC vai dar apoio, vai ser a Isla. Obrigado. Isla de hoje é nossa aluna, viu, Cris, lá de Jaguaribe. Olha, Cris, você tem que ir a Jaguaribe. Se você não for a Jaguaribe, eu não sei o que pode acontecer com você. Eu não estou amendo. Fazer como um... Também, né, Gabriel, né, Augusto? Mas vamos criar um projeto. Obrigada, Ana, e a aproximação aí também. Vai ser. Jaguaribe. Vai ser. Inclusive, Felipe, que está... Obrigado, Cristina, pela palestra, que foi muito bem dirigida e de grande importância. A Efigênia já coloca aqui o Google Meet da palestra do professor Felipe, que será dia 2, de 19 às 21 horas. Vou estar lá e convido todos os sabores para a produção de biodigestores mais no campo do que as fossas sépticas. Eu concordo com você lá, Liane, isso mesmo. Tem interesse. Eu acho que você, né? A grande sendo beneficiados. É uma crítica mais política. Em virtude da colocação que a Cristina fez em relação ao faltou gravar. Agora eu vou fazer como Nietzsche. Esse homo. Então, deixa eu falar você aí do IFCE. Andréa Mello, verdade. Faltou gravar. Dia 2, já falei. O Felipe Rocha, depois manda um. Legal. Isa, obrigado por palavras. O Djavan é nosso aluno aqui na disciplina, viu, Cristina? Ele parabeniza pela palestra, ótimos aprendizados, professor Marcos, pela mediação. Estou conectado. Eu quero fazer também, certo? Nós temos no IFCE, que é o e também negro. E eu quero que a Cristina se posicione de uma forma. A Cristina, além de ser uma grande técnica, além de ser hoje um dos grandes nomes da articulação do semiárido, não só no Ceará, mas no Brasil, fora do Felipe, mas é o Purão. Livrante a poder. e também as pessoas a conhecerem o CETRA, não só virtualmente, mas fisicamente, né, Cris? Tá, Marcos, eu acho que essa é a última rodada no chat. A gente vai um pouquinho de 20 anos. Quem manda aí? Tu fala. O Luiz Souza quer fazer uma pergunta. Então vamos deixar ele fazer uma pergunta. Aí é boa noite, tá bom? Então, Luiz, faça a pergunta aí, Luiz. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Cristina. Obrigado aí pela sua palestra. Desejos lá do CETRA. Tem para os alunos. Porque você fala muito aqui em inclusão, falou em debate político. Tudo isso deve começar. Lá na ciência, eles têm essa necessidade de participação, de conhecimento, e eu queria saber, então, se usam nesse sentido. Obrigado, pessoal. Oi, Luiz. Oi, Cris. Marcos? Tirei aqui o som. A Sumária e a Cristina são revistas de fórum boa aqui. Responde. Olá, gestor, que é na Sérgio, tal, no avançado ainda em algumas tecnologias. Onde a gente avançou no biodigestor, na real, as experiências pelo Fundo Interamericano de Desenvolvimento da Agricultura, o FIDA, que é ligado à FAO, e tem parceria com o governo do Estado, essas tecnologias, algumas experiências, assim como no Sertão Central, na região de Itapipoca, que a gente tem desenvolvido. Então, mas nós atingimos nessa perspectiva. Inclusive, a gente está do pacto pelo saneamento, a legislativa, junto com o conselho, foi com a gente entende que são importantes para a história do saneamento rural, né? A gente tem colocado como à disposição também para esse debate. Então, a gente espera que essa ação no estado do Ceará, ela tentar o estado cearense, mas é importantíssimo que, eu digo só para eu ver, a água a segunda água, ela reutiliza a água, que é um dos depoimentos mais lindos que eu acho, é quando a família diz assim, ela toma banho, a louça, então essa família, ela reuso solar para que a gente tenha o que a gente está chamando de agroecossistema autossustentável, né? Você imagina a família, não tem que pagar energia, não tem que pagar gás de cozinha, produzir, ter semente para plantar no seu quintal, ter terra e ter água. Então, as bandeiras históricas dos movimentos, elas continuam muito espaçadas, né? CETRA, professor, hoje nós não temos uma ação direta de educação ambiental com alunos nas escolas, mas a nossa ação institucional de escolas, as questões, ela tem uma voltada para a juventude, aí no que o Marcos falou, né? Nossas linhas de ação, né, nós trabalhamos com a metodologia de articulação do que a gente chama de uma rede territorial de agricultores, a partir da Jucão, a gente tem estimulado o que a gente chama grupos de trabalho de ecologia, a sua identidade com a agricultura familiar, a sua identidade com o meio rural, então, tudo isso. Então, a associação rural, ela passa também pela comunidade, como o Marco disse, lá do Porão, uma comunidade rural que fica em Trairi, Itapipoca, eu sou ali entre a praia e o sertão. Quando eu ciente, eu era filha de agricultor. Ali, na década de 90, com a agricultura, que era bonito ser da agricultura familiar, era algo bacana, não é só visão de inchada, morte, pobreza. Aquele lugar. Então, chega na comunidade, acho que está fazendo dinheiro, ela dizendo isso. Ela tem, o Assia vive, tem 35 anos, ou seja, lutar pela terra, tiveram um santinho. E ela se apegar a essa trajetória para contextualizar e fazer a trajetória dessas para que a gente entenda. O governo Lula, da dádiva divina, nos entregou assim, não, fez com que a gente convencesse politicamente, em incidência política, a teoria. E se a gente olhar o que era a seca para as mulheres, né, quantas mulheres se tornaram viúvas da seca, dos seus maridos, das camas da seca, quantas mulheres tiveram que tocar a vida, construindo ali, desculpem, essa grande perspectiva da convivência com o semiárido. Então, esse trabalho com as mulheres, ela é muito importante, a nossa ação do CETRA tem tido um destaque. A outra, para finalizar, que é a minha garganta, é a comunicação, né, comunicação para você, legislativa a partir da imagem, importantíssima, né, que está na nossa forma de falar, na imagem que a gente apresenta. Então, nós construímos outra narrativa também popular e outra narrativa dessa própria, o Marcos Traz, que é no semiárido que o povo trazer a beleza do nosso lugar. O Nordeste não é só praia, nossas praias são lindas, mas nós também temos sertão, nós também temos outros municípios a evidenciar cada vez que é colonoso. E com a aula que vem, a gente tem um trabalho com o povo indígena, o povo Tremembé, da Barra do Rio, nossos seres populares, avançando conhecimento com esses saberes dos povos tradicionais. Então, é um grande encontro que a gente tem feito. E é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais, siga nas redes sociais, é arroba Instagram, como o Fernando de... Esteja, nós temos live institucional. Você. Toda sexta-feira comigo, quem quiser entrar lá para a gente fazer uns diálogos. É, se eu cantar aqui, aí quando o Matheus vier lá na outra, ele vai assim, meu Deus do céu. Muito mas bem. É isso, gente, é um pouco do nosso trabalho. Agora só, Marcos, é o seguinte, gente, quando eu falei dessa história da representação, feito todo o clientelismo com os parlamentares, a gente está aí há um tempão, para onde a gente está feito, porque esse controle social tem que ser da sociedade, então... É um momento muito difícil politicamente, em tudo, né? Tendo molhado. Vamos ligar a câmera para a gente fazer uma foto. Então, vamos pôr cabelos. Vamos lá. Para a gente fazer uma foto. Nosso amigo João Garcia ali. Gênesis. César. Liga a tua, César. Olha aí o César Jaguaribe. Ah, essa aqui. Que diria o louco. As passarinhas. Foi eu que descobri. Bora lá, bora fazer uma foto aqui. Eu não sei se aparece todo mundo, mas vamos lá, eu vou lá. Aí. Eu vou chamar, mas eu vou. E como a professora Raquel, que também é coordenadora, como a nos dá toda a oportunidade de trabalhar.